sua camiseta. Estou botando casaco. Vamos brincar no bate enquanto lobo vem. Vamos brincar no bate enquanto lobo vem. Seu lobo está. Estou botando sapato. Vamos brincar no bate enquanto lobo vem. Vamos brincar no bate enquanto lobo vem. Seu lobo está. Estou com fome, vou comer toda as frutas da vovó. Esperem, eu sou um lobo bonzinho. São só as frutinhas. Não. Poxa, eu me arrumei todinho.